suas mãos e adore o Senhor. Posso olhar as minhas mãos e ver, sou limitado. Posso ler em tua palavra, em Cristo sou capacitado. Tenho uma escolha a fazer, duvidar ou crer. Tenho um caminho a trilhar, perder ou vencer. Capacitado, tenho uma escolha a fazer, duvidar ou crer. Tenho um caminho a trilhar, perder. Seu coração, milagre bate a porta. Eu abro a porta.